Sopra, Santo Espírito, em nossos corações. Sopra, Santo Espírito, em nossos corações. Sopra, sopra, Espírito. Sopra, Espírito, em nossos corações. Retirando todo o pranto, retirando todo o pranto e derramando óleo de alegria. Sopra tu graça, teu amor e teu perdão, sopra tua alegria, sopra a vida e a tua unção. Sopra tua graça, teu amor e teu perdão. Sopra tua alegria, sopra a vida e a tua unção. Sopra, Santo Espírito, em nossos